deixar você. Amar é surpreender, sem muito que esperar. São gestos que não cabem no falar. Se eu busco rosas pra te dar, você já tem em suas mãos um vidro de perfume pra presentear teu coração. E eu preparo uma canção, somente voz e violão. Você me inventa coisas sem explicação. Seu jeito de me amar só me dá essa opção. Amo você, aumento seu volume e só preste atenção. Amo você, seu jeito de me amar só me dá essa opção. Amo você, aumento seu volume e só preste atenção. Seu jeito de me amar só me dá essa.